E para cantar e interpretar o próximo tema connosco, chama ao palco um grande senhor da guitarra portuguesa, o mestre António Chainho. Deste nosso amor, resta só a tua imagem.